Mas deixe-me dizer, não é incúria. Eu vou-lhe dizer porque é que não é incúria. Na sequência dos contactos realizados em 2018 e 2019 com os proprietários da empresa hoteleira do Desagravo, com a senhora Presidente, a doutora Patrícia Nascimento, que é também a Presidente da empresa, mas também é o Presidente da Fundação Bissai Barreto, foi possível encontrar alguns interessados para a exploração da Pousada do Desagravo. E eu hoje quero dizer que esta semana foi assinado um contrato com a empresa hoteleira, que é da Fundação Bissai Barreto, com uma grande empresa de turismo chamada Flag World. Empresa que tem bastantes unidades hoteleiras em Portugal, em Cabo Verde, na Maliá. Por isso, como vê, é uma boa notícia para o concelho e também para um conjunto de postos de trabalho que se voltam a criar. Por outro lado, neste momento, desenvolvem-se contactos também num trabalho de SAPA, tal como foi feito este, num trabalho, porque há muitos contactos, não vou dizer aqui, mas nesta Pousada do Desagravo, houve algumas empresas que até não estão ligadas da nossa região, que não estão ligadas ao turismo e que estiveram muito interessadas na Pousada do Desagravo e que tiveram o meu acompanhamento em várias reuniões. Mas, como sabe, os negócios não são para andarmos aí a dizer o que é que fazemos. E neste momento, quero lhe dizer que temos neste momento também mais duas unidades hoteleiras que também estamos a tratar. O Hotel São Paulo, que vai ser uma realidade, que já entrou o projeto aqui do Hotel São Paulo, por isso a família da Sra. Presidente e a Sra. Presidente, a Engenheira Dulce Pássaro, mais a sua família, vão neste momento, estão já a pedir orçamentos para entrar, e há aí outro caso que não vou citar, mas que já estou a acompanhar com alguns interessados, que não direi ainda publicamente.